Fibra principal 1606. 1606, passam 5 off jet. Ok. Portão número 5, Box Juliet, gol 1606. Estrada livre, 0304 nós. Livre e decolagem, sideral, 997. Central ao 5298, bom voo. 198, bom dia, até a volta. Gol no 805, cópia. Só para cópia, 805. 370 autorizado para Natal, via Pesulo 10, decolagem da pista no zero, curva esquerda, saída Puca, transição de par, 119, decimal 8 e aciona 5553. 370, Natal, Pesulo 90, decola da 90 com curva esquerda, faz a decolagem na Puca Zipar, 198-5553, 1805. Correto, chame pronto. Chamarão. 091. É, Salvador, boa noite, voo 9714, passo 205, na 3 escuta. Voo ITAP 2000 pés, autorizado LS, pode estabilizado no 714. ITAP 2000. E VLS reportará no 7-4. 5805 no 6 para puxa o estacionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi 205. Bono 794, por gentileza. Confirma um ajuste para o 714. 20 no 4. 2014, obrigado. Federal 9971, chama agora Recife, no 3325, alternando no 251, 9971. 3325, 251, bom dia, Federal. Padrão de Salvador, boa noite, gol no 643, passando 280 para o 160 com a Bravo. Boa, desce até o 040 no 643, chegada bom. Chegada bom, para o 40, pega 30. Salvador, boa noite, voo 1020. Boa noite, 1020, desce até o nível de voo 050, redução para 250 mais. Para o 050 com 250 mais, voo 1020. Salvador, tá 381. Controle Salvador, boa noite. Bom, 896, 710, 1. Remando? Bom, 896, 1. Desce até o 60. 3891, pode manter a velocidade até mais próximo a onde está? Está liberado a velocidade, também 2000 pés 2014, reporta estabilizado no ILS 3891. 2014, chama na estabilidade. Afirmativo, 2000 pés. 2000 pés da estrada. Com 805, 140, 2 horas e 40, alterna Maceió, pronto para o táxi. Pisado até o ponto de espera, ajuste 1014, chama pronto para decolagem no 805. 1014, na quarta semana, pronto para decolagem no 805. Um reduz para 2100 mais. 200, 381. 05 para decolagem. Autorizada a linha de decolar, vento calmo, 1805. Tente autorizada a linha de decolar com vento calmo, 1805. Torre 12262. 186, boa noite. Boa noite. Uno 020 da Gol, reduzindo velocidade agora para 200 mais. Confirmando 210 mais. 210, 010. 1896 reduz 220 mais, 1896. Reduzindo, 1896. 389 não autorizado, aliás, reporta estabilizado. Reportará estabilizado, 9 horas. Gol no 020, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. 714, autorizado pouso, vento calmo. Livre pouso, pista no 0, 1714. Boa noite, 05, 07, 198, bom trabalho. 198, bom trabalho, 205. Autorizado ILS, ajuste no 0 no 4, reporta estabilizado, gol 1020. 2014, informar 1020. 1896, desce para 3000, ajuste no 0 no 4. 3000 com 1014. 1896. 1643, reduz 220 mais, 1643, número 5. Certo, 323. Metade. Controle de gol, 1805. 1805, sobe 370, pouca transição Zipar, vigilância. 370, pouca Zipar, solicita uma tela por mais 5 milhas. Paciente autorizado de desvio para 1805 após voajão. Após voar, chamo 1805. Uno 7 no 4, ao 09, Alfa e Juliette, portão 4. E Juliette, portão 04, com 1 7 no 4. 3891, pista livre, vento calmo, autorizado pouso. Livre pouso, pistão no 03891. 643, vetor sequenciamento, vai curvar agora à direita para 230, limite magnética 120 de Simbra. Top vetor, direita 230, limite é 120 de Simbra, Gono 643. DLS 020. O Gol 1020 chama agora a torre 118, 6200. Boa noite. Boa noite. Gol 1896, 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 0 no 4, reporte estabilizado. 2000 pés, reportaremos autorizado, 1896. Boa noite, 5899, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado LS, reporte estabilizado, número 5. 14.000, autorizado, responderá. 020, pista livre, vento calmo, autorizado pouso. Ele pouso 0020. Cruzou o nível no 40, chama agora Recife no 2545, alterna no 26.85, gol no 805. Recife no 2545, 2685, no 805. Boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite. Cruzeiro 210, formação Bravo. Boa noite, 10 para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4, chegada Mário, que é 2 para 250 nós, 3226. 3 mil, redução 250 nós, do CAN 3226. O 643 reduza para 200 nós, mais 5 milhas nessa pro, autorizado, resumindo a pro de Duna, desce a 2 mil, ajuste no 0 no 4, autorizado LS. 10 para 2000. De 200 para 200, 5 milhas direto do Duna, agora o mesmo a 3. Afirmativo, 5 milhas direto do Duna, autorizado LS. 5 milhas direto do Duna, está autorizado LS, agora o mesmo a 3. 1020, no sol azul 6, direita Alfa e Índia, portão 3. Alfa Índia, portão 3, voo no 020. Noite 96, passa Duna, chama a torre 118, 612. 118, 612, obrigado. Até já. 5899, autorizado, VAR ITAP. ITAP, 5899. 896, continua a aproximação no zero, reporta no externo. Reporta, olha. Duna 643, 7 meses para a posição Duna, estabilizar a torre 118, 612, ano 643. Estabilizar, vai chamar a torre 186, agora no 643. Interno baixado, travado com 896. Pista livre, vento calmo, autorizado pouso no 896. Algum 020?